começando mais um podcast Geração 148, esse podcast número 8. Estou aqui mais uma vez com meu parceiro Ezequiel Gomes, eu sou o Felipe Tonasso, inclusive fazendo a propaganda de sempre. Se você quiser encontrar esse conteúdo, você pode acessar tonasso.blogspot.com ou o Twitter que é @FelipeTonasso. E eu estou aqui com meu sempre parceiro Ezequiel Gomes. É um prazer estar aqui com vocês. Se você quiser também entrar em contato comigo, você pode acessar @VemSenhorJesus. Ou mesmo esses podcasts você também encontra no blog simvemSenhorJesus.blogspot.com. Muito bem, siga-nos lá, acompanhe nossas gravações e participe também. Mas hoje nós temos uma convidada muito especial para falar de um tema muito importante e que chama muita atenção, não só da nossa geração, mas de todas, que é o quê, Ezequiel? Deus, sexo e pós-modernidade. Então vamos tentar falar um pouquinho sobre alguns assuntos importantes. Primeiro, me se apresente, por favor, professora, doutora Sandra. Seja bem-vinda também, muito obrigado. E diga aí o seu trabalho hoje, tá, para o pessoal te conhecer. Joia, queridos. É um prazer enorme estar aqui. O meu nome é Sandra Silva, eu sou psicóloga clínica e professora do terceiro grau. Trabalho com crianças, adolescentes e adultos casais, certo? Vocês me convidaram para falar desse tema e eu acho um tema fantástico, né? As pessoas sentem muita curiosidade quando eu faço encontro de casais, encontro com jovens pelo país. É sempre um tema interessante. Então, legal. Eu acho que nós vamos ter momentos muito bons aqui agora. Que legal, que legal. É isso aí. Vamos começar falando um pouquinho. Sexualidade, vamos entender um pouco das raízes da sexualidade no ser humano. O tema sexualidade é um tema extremamente amplo. Certo. Quando você vai ao shopping e escolhe uma roupa que você quer comprar, você está manifestando a sua sexualidade. Olha que interessante. Certo? É, a sexualidade ela é muito abrangente, ela toma o ser humano como um todo. Isso começa quando? Estudos mais recentes nos traz o seguinte, em função dos hermafroditas, antes nascia a criança com os dois órgãos genitais e os médicos achavam que um era mais evidente que o outro, então tirava e tudo bem. Certo. E a criança depois, de repente, era até o oposto da cirurgia. Uhum. Em função disso, começou algumas pesquisas da manifestação dessa questão da sexualidade. Então, com um acompanhamento com um psicólogo, aí uma criança de 6 meses já tem um comportamento que dá para perceber se essa criança tem um comportamento masculino ou um comportamento feminino. Tá? Então, hoje, no caso da cirurgia do hermafrodita, a cirurgia é feita um pouco mais tarde. Antes era uma semana após o nascimento. Agora não. A gente espera a manifestação desse organismo. Ah, tá. E porque Deus dota o homem como um presente, né? Na verdade, ele dá o sábado de presente na criação e dá o sexo. Também. Porque ele cria a Eva e até tem um pastor que fala assim, o que você acha que Adão e Eva ficaram fazendo na sexta noite, né? Ele brinca, você acha que eles ficaram contando estrela? Então ele quer dizer assim, Deus presenteou o homem com isso. É uma bênção. Sim, é uma das grandes bênçãos. Multiplicai-vos, né? Abençoe vocês. Só que é tratado hoje, e perante a igreja também, nós estamos aqui num papo entre cristãos, com muita cautela, as pessoas não perguntam, têm medo de falar nas famílias, porque tem né? muito mito, né? Exato. Muita coisa. Existem muitos mitos, eu diria, até mesmo entre nós cristãos. Certo. Né? Eu atendo muitas pessoas que são cristãs, casadas, e com dificuldades sexuais enormes, em sentimento de culpa, de mal-estar, de não entender essa bênção que você acabou de mencionar. Para ser pleno, para ter essa vida abundante, tem que entender essa parte e lidar bem com ela, né? Exatamente. Você precisa entender que isso é uma bênção e que não é nada feio, sujo, muito pelo contrário. É uma coisa maravilhosa. E, aliás, essa presença da sexualidade na criança já indica isso, que sem maldade, sem malícia, já manifesta esses instintos. Exato. O que vai ocorrer na cabeça da criança, a não ser que ela seja violentada sexualmente, certo, é que ela não tem essa malícia e esse pensamento da relação sexual em si. Né? Vamos pensar assim, de encontro de genitais em relação à criança, ela não tem isso. Mas ela já vai se desenvolvendo com todas as manifestações sexuais. E quando que essa normal. E quando que essa sexualidade amadurece a ponto de já considerar a união sexual? É na adolescência? Como que funciona isso? Sim, no período da adolescência, com a questão da chegada dos hormônios, da pré-adolescência, esse organismo ele vai se preparando agora sim para a relação sexual em si. Mas eu já atendi crianças de 5 anos de idade com masturbação compulsiva. Vamos só para entender aqui, essa compulsiva é o quê? A compulsiva é a masturbação com a frequência. Mas qual o limite? Muito grande. Que é compulsivo? Então, uma criança de 5 anos que se masturba uma vez por dia, por exemplo, já isso já é compulsivo. Tá. Não é normal. Não, comum, de forma alguma. Aliás, não seria normal a masturbação aos 5 anos, né? Quando é normal a masturbação? Compulsiva, mais ainda. Ela ocorre na menina um tanto mais tarde. No menino, aí por volta de 8, 9 anos. A menina já um pouquinho mais tarde, 10, 11 anos, tá? Mas isso assim, só naquele sentido de perceber que pra que serve, como é que funciona. E depois isso desaparece, exato, naturalmente. O que, que faz com que a masturbação se fixe no indivíduo? Eu tenho percebido que é a questão da ansiedade. Quanto maior nível de ansiedade na criança, mais ela vai se apegar à masturbação ou não, tá. Certo? Então, alguns pais me procuram, o que, que eu faço? Eu vigio e tal, e eu sei que isso pode trazer problemas, fico cuidando. Não tem que ficar cuidando dessa coisa obsessiva em cima da criança. Tem que cuidar dos pontos que estão causando essa ansiedade. Essa criança, por exemplo, que é de 5 anos, que estava se masturbando, os pais estavam se separando e havia um mal-estar muito grande dentro de casa. Era uma fuga. Então, fuga, exatamente. Exatamente. Então, a masturbação infantil, geralmente, ela é fuga, tá? Vamos aproveitar, então, já que a senhora entrou no tempo. É que é o seguinte, eu fiquei curioso, porque masturbação, até quando é criança, é fuga, pode ser isso. Mas e aí, quando ela passa para adolescência ou até para a vida adulta e se torna... Não... Certo. O que ocorre é o seguinte, para o adolescente também pode ser, também como fuga. E na vida adulta, eu diria que eu sou psicóloga, eu sei que existem várias vertentes de raciocínio dentro da própria psicologia. Então, é tido como uma coisa normal. Mas, particularmente, eu acho que o sexo a dois, de uma forma saudável, ele é tão pleno, ele é tão diferente, que eu não consigo ver a masturbação como algo saudável. Então, mesmo no ser humano adulto, eu diria que aí tem alguma questão que está levando esse indivíduo a isso, que não seria uma questão tão saudável assim. Tá? E eu tenho uma série de preocupações em relação a isso. Okay. Certo. Então, o seguinte, doutora. A masturbação, em algum momento, ela vai ser normal quando o adolescente ou a criança está conhecendo o seu corpo, depois ela já não é mais tão normal assim, ela pode ser um resultado de ansiedade, de problemas na família, de problemas com a própria estrutura psíquica e sexual. Exatamente. Então, de alguma forma, se pega muito na tecla de que a masturbação é pecado. Como é que a gente pode pensar isso? É fato? É pecado, não é? Então vamos pensar assim, por que pecado? Eu gosto de pensar que Deus, ele não inventa regrinhas pra brincar de regrinha. Ah, vou fazer essa e essa regrinha. Pode obedecer ou não. Especialmente pra nos tirar coisas boas, né? Exato. Deus não é manipulador. Então todas as vezes que você encontra na Bíblia alguma coisa que há um conselho bíblico de ação, significa que isso é o mais saudável pra você. Isso é o ideal para você. Então, quando Deus coloca algum pedido nesse sentido, é porque isto te trará qualidade de vida. O oposto traz para você a dificuldade. E caracteriza pecado. Caracteriza. Então, se a gente pensar que a masturbação, ela tem os seus prejuízos psíquicos, eu diria assim, porque eu trabalho com a mente, eu penso no prejuízo psíquico. Então, automaticamente, eu vejo como pecado, entre parênteses, nessa condição de ser prejuízo para o organismo. Que prejuízos são esses? Tá. Vamos tentar pontuar de maneira simples aqui. Legal. Então vamos pensar aqui. O nosso cérebro, toda a nossa ação, a nossa fala, a nossa parte motora de movimento, o nosso raciocínio, a cognição, seja como for, ela vai ocorrer via sinapse. A sinapse cerebral comanda todo esse organismo. Então qualquer ação que eu tenho vai ocorrer essa sinapse e a longo prazo, com a repetição dessa ação, eu terei o que a gente chama de engramas, que é um caminho sináptico. Se eu desenvolvo engramas de masturbação, por exemplo, o meu cérebro ele vai acostumar com essa forma de satisfação sexual. E ele acostumando com essa forma de satisfação sexual, me dificulta uma outra via de uma satisfação adequada. Então eu diria assim, o ser humano adulto que se masturba e não mantém uma relação sexual com a outra pessoa de forma saudável, ele cria engramas e ele sempre terá um sexo que não é o ideal, que não é um sexo pleno, não é o que ele pode receber de melhor da vida sexual dele. Inclusive tem pessoas que sofrem com isso a ponto de, em aconselhamento de casais, você deve ter visto. Sim. Eu passei por isso aí numa matéria que eu estudei de aconselhamento e dizia assim, casais que vão chegar a você e vão dizer, eu preciso dela na verdade para me realizar. Isso ocorre muito principalmente com homens, né? Se casam, mantém uma relação sexual para satisfazer a mulher e depois ele se masturba. Por quê? Porque o cérebro dele está acostumado com isso. Que é o tal do engrama, que é o caminho da sinapse. É o caminho da sinapse que foi criado dessa forma. E criou... A dificuldade para você desfazer o engrama quando você passa muitos anos praticando a mesma... É muito difícil. É a mesma coisa assim, você anda de bicicleta, então existe um engrama, tá? Para você deixar de andar de bicicleta. Nós vamos nascer com um cérebro igual entre as pessoas num determinado sentido. Mas ele vai se modificando em função das nossas práticas, tá? Agora, o que eu mais sinto quando eu recebo um casal nessa condição é que poderia estar vivendo uma vida sexual maravilhosa, plena, mas não consegue alcançar isso. Acaba vivendo de uma forma medíocre, sexualmente medíocre. Claro. Então, a pessoa que se masturba, ela está se privando de um real prazer sexual. E tem todo o lance egoísta também, né? Que Deus fez o sexo com a ideia de compartilhar, de dividir, de unificar e a Exato. Gente trata essa com isso de uma maneira nossa. Essa troca é muito importante. Essa troca é muito importante. A gente percebe que na relação sexual não há o prazer simplesmente da sua realização, mas sim, mas muito o prazer da realização do outro. E exatamente como você está dizendo, na masturbação não há o prazer da realização do outro. Bom, nós fomos da masturbação e agora para a sexualidade saudável ou não saudável, mas eu queria pontuar uma outra questão, que é a questão da virgindade. Certo. A questão da virgindade, ela é meio complexa, que no geral a sociedade crê que a virgindade masculina não é muito valorizada e nem mesmo necessária, e que a virgindade da mulher é um pouco mais reservada. Como que a gente deveria tratar essa questão? Certo. Veja, eu volto a falar sobre as regrinhas de Deus, que certo. Não é para fazer graça que ele faz regrinhas. Então, o que ocorre é o seguinte, o ideal é que o casal se conheça e que os dois tenham uma relação única, é que não tenha outras experiências, que os dois aprendam e que tenham um crescimento sexual. Então, no início do casamento, na lua de mel, um pouco existe o prazer, mas com 20 anos de casado, muito mais, porque essa é a especialização. Certo. Sempre que houver uma relação sexual com uma pessoa e depois isso é desvencilhado, há uma perda muito grande. Há um nível de sofrimento muito alto. Psicológico, emocional. Nós temos muita dificuldade de perdas. E nós vamos somando perdas. Ainda mais uma relação tão íntima. Exatamente, a relação é extremamente íntima. Então, o ideal é que seja isso. Agora, essa questão de que a mulher tem que ser virgem e o homem não necessariamente, isso é uma questão cultural e, me perdoe, até um tanto imbecil. Ridícula. Me perdoem, mas é. Não, se tem que ser virgem, então que sejam os dois. Claro. Agora, isso também não é o final do mundo. Então, se alguém está nos ouvindo e que não é mais virgem, é uma questão dessa pessoa começar a se preservar por amor próprio, para evitar sofrimento, para evitar desgastes e, de repente, encontrar alguém que essa pessoa perceba que realmente é alguém que ela pode se doar dentro de um casamento, uma construção de vida, e vai alcançar uma felicidade muito superior do que essas pessoas que ficam cada dia com uma pessoa diferente. E quando a gente lembra que o relacionamento homem-mulher não é só sexo, a gente Exato. Entende que, então, a gente tem que pensar em outras coisas antes de pensar na sexualidade em si. Exatamente. A relação em si, né? Todo relacionamento entre um homem e uma mulher, nos mínimos detalhes, é uma riqueza muito grande. Como você falou, não é só a questão de relação sexual propriamente dita. Tá. Eu queria só fazer o seguinte. A gente vai falar sobre mais alguns assuntos, né? Que a gente pensou ser importante. Mas vamos tentar só pontuar alguns outros que a gente passou. Ok. De repente, trazer pra prática. Então, só pra... Vamos fazer isso e a gente abre mais um. No caso da masturbação, eu esqueci de te perguntar. No caso de alguém que tá ouvindo a gente, passa por esse problema... E luta, de repente, com isso. E se sente mal, às vezes. Porque, às vezes, não é uma coisa natural. Certo. De, eu faço, tranquilo. Não, às vezes tá mal e tá ouvindo a gente agora. E tem um sofrimento. Cobra alguma coisa de você, né? Um desgaste. Uma falta de plenitude na sua própria sexualidade Exato. Também. Então, a gente tem mulheres, né? E homens também. É um mito, né? O negócio da mulher que é virgem e mulher também que não se masturba, né? Sim. Mas o que seria, então, assim, algo... Ver, de repente, a raiz do problema. Se é uma ansiedade, se é uma autoestima, se é um outro problema familiar. Dá pra buscar isso aí. Mas se não for isso, é uma coisa... Tá, eu luto, eu faço, eu desligo, eu não assisto, eu não clico, eu não compro, eu não vou, eu não falo, mas na hora que eu vejo, tá. Entendi. Então, assim, uma dica para quem está nos ouvindo de um modo geral, eu diria o seguinte, pense mais um pouco, lute mais um pouco por qualidade de vida. Lute mais um pouco para saúde psíquica, saúde física. Então, tem outras coisas na vida muito interessantes que a gente pode fazer. Entre elas, exercício físico, esporte, um hobby, para você ter alegrias, músicas, para você ter sentido de vida. Uhum. Os adultos que se masturbam de um modo geral são pessoas introspectivas, distantes de relações sociais, pessoas que acabam se fechando cada vez mais e distanciando de uma alegria de vida. Tá. Então, uma tentativa de início, de busca, de resgate de vida. Faça novas sinapses, né? Exato. Faça sinapses mais saudáveis. Exatamente. Então, por exemplo, um esporte diferente, se mora numa cidade que tem um lago, então compra um caiaque, entende? E isso se mexe. Exato. E isso já trará para essa pessoa sentido de vida, diminuindo aí a ansiedade. Tá. Agora, Se é uma questão compulsiva, então eu diria que seria necessário procurar ajuda psicológica e pontuar para o psicólogo ou psiquiatra que este é o objetivo dele, deixar a masturbação. Porque pode procurar um psicólogo e achar que isso é normal e não, continua assim. Só que depois de a gente pensar um pouco, eu penso que você que está nos ouvindo agora e tem esse problema, você merece uma vida melhor. Legal. Eu falo assim porque a gente tem, como cristãos, e tem muitos cristãos que estão ouvindo a gente agora, nós temos o poder de Deus, que esse é infinito, qualquer, né? Ele já venceu por nós e doa isso para nós através do Espírito Santo, mas nem sempre a pessoa consegue se sentir perdoado, se sentir vitorioso na vida espiritual. Então, às vezes, ele busca a Deus, ele ora de manhã, e às 7 da noite, 5 da tarde, quando ele chega em casa, ele acaba caindo. Então, por isso que eu falei, de repente, uma dica mais prática, né? Não, alguém pode estar ouvindo e falar assim, ah, mas não fala nem de Deus. Fica tranquilo que o paradigma já é, você já busca a Deus, né? Então, exatamente. Tá bom. É necessário buscar a Deus, porque ele nos dá força, né, para a vida. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, mesmo dentro de um contexto cristão, existe uma problemática séria, que é a questão do sexo pré-marital. Certo. Nós temos as informações, nós sabemos que nós não devemos, em tese, porque o ideal de Deus é maior. A intimidade que nós devemos desfrutar sexualmente no casamento é muito maior do que você poderia desfrutar no namoro ou mesmo no noivado. Certo. Como que a gente pode pensar, então, nessa questão da presença do sexo no namoro ou no noivado? Então, existe um pensamento dentro da própria psicologia que quanto mais você praticar sexo com pessoas diferentes, em situações diferentes, mais um maior crescimento existe, maior conhecimento da área, portanto, maior felicidade. Existe essa linha de raciocínio. Certo. Mas eu discordo completamente, porque eu acho que sexo é uma questão de uma intimidade muito grande, é uma troca muito grande, portanto, pode ter um desgaste muito grande. Não é uma coisa física, simplesmente, tá? Não é essa coisa do aprender de forma física. Então, eu acho que a vida sexual precisa ser construída com uma consciência muito grande, com uma troca muito grande. Então, isso só vai ocorrer realmente dentro do casamento. Porque aqueles que não querem ter responsabilidade um para com os outros em termos do casamento, por que querem desfrutar sexualmente? Sexualidade antes disso. Exato. Não parece um contrassenso? Parece. A princípio, sim, tá? Mas a gente precisa cuidar, porque há uma ansiedade muito grande por parte da população. A vida, ela é muito complexa e as pessoas, elas vão se embrenhando em situações. E nem percebem, então, né? E nem percebem. Então, a gente precisa pensar, de repente, as pessoas que estão aqui agora nos ouvindo, estão embrenhadas em situações muito complexas. Sim. Né? Nem sempre tem esse poder de escolha. Porque numa determinada luta, esse ideal, há uma né? luta. A mídia bombardeia. Você tem a precocidade da sexualidade com 13, 14, gente descobrindo isso. Tudo, né? A gente dá aula, de repente, pra criança, você vê na criança de 9, 10 anos, malícia. Que sim. Você não esperava, você nunca imaginou ter essa malícia com 10 anos e ela já tem. Então não é simples, né? Pressão, não é simples. É a mulher agora, melancia, o, né? Exato, é o funk, é o jaca, não sei mais o quê. Né, e a criançada tá vendo esse negócio aí, né? Sim, e tá dançando, e é o creu, e é o não sei o quê. Durante o dia, essa exposição toda, né? E há uma busca pela perfeição do corpo, sexualizado, né? Os homens estão muito sexualizados e as mulheres estão muito sexualizadas. Eu fico com a impressão que nós estamos perdendo a qualidade de vida a cada momento. Por quê? O que é vida para nós? É junto à natureza, é o sabor natural das coisas. Como esse sabor natural das coisas, eles estão desaparecendo, então parece que a nossa ansiedade aumenta e nós vamos com foco muito grande em cima de outras coisas e o sexo como principal dessas questões. E aí nós nos perdemos. Um exemplo aqui, você pode comer uma fruta e sentir o sabor dessa fruta, que é um sabor da fruta em si. Ou você pega quase uma colher de açúcar, me perdoam os americanos, como eles fazem, e comem e vicia naquilo. Só que aquilo, além de horrível, faz mal pro organismo. É isso que a gente tá fazendo em todos os âmbitos da vida. Certo. Então, diante da tua pergunta, nós precisamos sim procurar o ideal pra nossa felicidade, pra nossa realização. Você tocou num ponto interessante, que é, na nossa sociedade, existe uma glamorização do corpo perfeito. Isso. E de um certo tipo de pessoa, que só existe o prazer sexual pleno pra pessoas com esse padrão de corpo. É o super-homem, né? O super-homem e a super-mulher. É a coisa assim, é a capa da boa fórmula. Se você não tem 9 orgasmos, você, exato, na noite, você não... Agora sim, professora Sandra, quando você vai tratar com a sexualidade real, você percebe que muitas pessoas são normais em termos de corpo, de relacionamentos, e são muito felizes e realizadas sexualmente. Sim. E outras supermodelos e tal, não são. Isso desmistifica, então, toda essa situação? Sim. Até encontro de casais, uma questão que eu coloco, claro, é importante você cuidar da sua saúde. Quando você cuida da saúde, automaticamente o seu corpo vai ficando num corpo, né, se você faz academia, tem uma boa alimentação. Mas uma das questões que eu coloco no encontro de casais, a respeito disso que você traz, é que, de repente, o homem, por exemplo, numa realização sexual plena, ele não tá olhando se tá sobrando uma gordurinha na mulher aqui, outra ali. O que mais importa é a entrega em si, é a troca, a intimidade, é essa fidelidade, né, a honra. Então, isso é mais excitante, em última instância. Não se olha tanto para essas gordurinhas. E esse corpo aí, que a gente tá falando agora, não é só esse corpo bonito, mas é um corpo sexualizado. O que é um corpo sexualizado? É um peitão enorme, é uma bunda enorme, é uma cinturinha. Então, é esse corpo que, de repente, nem é tão bonito assim, mas é sexualizado. Tá. Interessante. Eu acho assim, é até interessante a gente ver os artistas, né? O pessoal que tá em evidência se vangloriando, às vezes, de ter passado por 5 casamentos. Ah, tô no meu quinto e não acertei ainda. Uhum. Então, essa inversão de valores, a gente, é o tempo todo. Exato. Então, assim, chega nessa hora, eu só queria pontuar contigo de maneira breve. Prejuízos para quem tá levando essa vida, não só da plenitude, porque isso ficou muito legal a gente falar dessa plenitude que Deus quer dar pra gente. Exato. Mas prejuízos mais efetivos, psíquicos, físicos, enfim, riscos. Sim. E conselho, vamos tentar fechar isso do premarital. O que seria de prejuízo real para quem tá fazendo, quem tá ouvindo a gente? E como escapar dessa situação? E como escapar? Tem um monte de casal de namorado, a gente que tá ouvindo a gente e não consegue, é uma luta. Certo. Né? A gente tá numa realidade muito cruel. Então. Olha, uma das questões que eu penso aí que seja principal, principalmente nós mulheres, tá? Isso mais para as meninas. Só existe uma realização se tiver com um homem ao lado, outra. É uma questão assim. Então fica essa fixação, essa. Dependência. Às vezes há uma entrega até maior do que ela gostaria, simplesmente para manter a pessoa. Isso acontece muito, tá? Então eu diria muito no sentido de valorização. Isso para o homem também. No sentido de se valorizar. Se o outro não te respeita, então você precisa se respeitar. E antes da gente procurar uma felicidade ao lado de outra pessoa, seja por carência, uma questão sexual, nós precisamos pensar no que realmente nós precisamos como indivíduos para a nossa felicidade. Não é uma situação egoísta, mas é individualidade. É você verificar o que é legal para você. Procurar um crescimento intelectual, saúde, qualidade de vida. Porque tem jovem que para, né? Exato. O namoro, ele entra nessa de relação sexual aberta e ele para. Primeiro, a espiritualidade dele vai por água abaixo. Tudo. Os crescimentos parece que dele. A vida se torna sexo. E a sentimento de culpa, às vezes, por ter um conhecimento de um Deus que te criou a imagem e semelhança dele. Exato. E você tá desvirtuando isso. Isso amarra, né? A pessoa fica... Exato. E se perde aí. Então, sexo é uma coisa de uma felicidade muito grande, mas dentro do contexto correto. Fora isso, pode trazer muito sofrimento. Então, em primeiro lugar, cuidar de você mesmo, sabe? E aí sim, quando você conseguir ser feliz só, quando você estiver se sentindo realizado, se aparece alguém interessante que para manter um namoro, para fazer a coisa e correspondido, e aí sim, terá um relacionamento satisfatório, uma vida plena. Nós não somos bichos, né? Exato. Sandra, é o seguinte, uma das causas dessa vida pré-marital sexualmente ativa é um pouco a carência da questão do pai. Sim, principalmente na mulher. Então como é que funciona um pouco isso aí para as meninas, de repente, até se descobrirem por que estão fazendo isso, para poder se perdoar, sanar, né? Uma coisa mais profunda aí, né? Exato. Então, a gente tem percebido o seguinte, a criança, a menina, que ela tem uma relação com o pai, uma relação gostosa, em que ela é abraçada, beijada, eu digo até amassada desde criança, pelo pai, desde criança. Tudo. Claro que esse pai, como uma pessoa saudável, sim, que está fazendo esse papel como pai, não como homem que sente desejo pela filha. Exato. Exato. Então, essa menina, que ela é suprida afetivamente, fisicamente, pelo pai, ela dificilmente irá se entregar assim facilmente, porque tem um valor maior. Agora, o que eu percebo é uma distância muito grande e a garota, ela cresce com a carência de um contato com o sexo masculino. E daí pagam qualquer preço. Eu atendo muitas meninas de 12, 14 anos que falam que têm uma atividade sexual, mas que nunca tiveram um orgasmo. Então, mas por que você tem a relação sexual? Não, é porque se não manter a relação, ele vai embora e fica com outra. Ah, tá. Então, quer dizer, não há nem prazer por parte dela. E nem o valor próprio. Não descobriu ainda o quanto vale. Né? E essas sinapses que vão se cristalizando já doentias. Exato. E problemáticas, né? Essa carência toda, essa necessidade toda. Eu vou até aproveitar esse momento, que eu acho que é ideal pra indicar um vídeo. Na internet, um pastor chama Rob Bell. Certo. E ele tem um vídeo, é o episódio número número 8 de uma série que ele faz. Quem tá ouvindo, por favor, procure no YouTube, chama Flame, tá? É, ele vai tratar o seguinte, da sexualidade como três chamas, né? A chama da amizade, a chama do relacionamento a dois, que é esse compartilhar, que já tem um pouco mais de um querer, de um romântico, e o Eros, que seria a questão erótica. E aí, assista, eu não vou estragar, quem nunca viu, chama Rob Bell, tá? Com dois L's, chama Numa, a série dele, com dois O's, numa.com lá, e aí você vai achar o episódio número 8, chama Flame. Procure isso no YouTube, você que tá ouvindo, que vai te ajudar bastante a entender o que Deus tem de plano pra nossa vida aí, que é o que a gente tá buscando aqui, a plenitude, né? Exatamente. Agora é o seguinte, né, nós temos então, o plano de Deus é que o homem deixe seu pai e mãe, se una sua mulher e seja uma só carne. Uhum. Então agora nós partimos para a imagem do casamento. Uhum. Bom, o casamento, ele é o lugar por excelência onde essa sexualidade, ela vai ser exercida com intimidade, com prazer. É o sinal verde. Né? Ok, é o sinal verde. Agora pode. Mas esse sinal verde, ele é um sinal verde sem limites, ele tem limites? Como é que é a função da sexualidade dentro do casamento? Veja, uma das questões importantes que nós precisamos pensar é não nos permitir ser invadido pelo outro. Certo. Então, essa questão do limite, existe uma pessoa que fica mais à vontade para uma prática sexual de uma forma, a outra menos. O que nós não podemos permitir é nos desrespeitar, tá? Nem desrespeitar o outro. E nem desrespeitar o outro. Então, isso é muito importante. Agora, às vezes, encontro de casais, eu encontro mulheres que já têm 5 anos de casada e o marido nunca viu totalmente nua. Então, o limite dela é muito grande e o que ocorre é que aí tem uma questão psíquica a ser resolvida. Certo. Então, aí, neste caso, teria que procurar ajuda psicológica, porque não é normal, tá? Agora, a gente tem que pensar isso dentro de uma normalidade. Certo. Agora, existem algumas questões que surgem do sexo no casamento, especialmente de algumas práticas sexuais, que existe uma certa dúvida por uma falta de uma normalização bíblica mais clara e evidente. Então, por exemplo, sexo oral. Certo. Algumas pessoas se sentem à vontade, outras não. O que a psicologia tem a dizer sobre isso? De repente, o que Deus tem para dizer sobre isso, assim, na sua opinião? Então, como eu falei, a psicologia, existem várias vertentes psicológicas. Sim. Como psicóloga cristã, eu penso nessa questão seguinte. Um casal, ele pode exercer uma plenitude na relação, os dois querendo, formas diferentes. E você tocou aí na questão de sexo oral. Certo. Tá, eu vejo o corpo como algo saudável, algo limpo, algo puro e a sexualidade pura. Eu só fico temendo de uma prática sexual que é a forma de orgasmo muito específica, como ter a relação sexual toda e orgasmo oral. Certo. Entende? Na relação oral. Isso me preocupa um pouco. Uma desvirtuação. Isso me preocupa. Nessas questões cerebrais, tá ok? Mas como carinho, como forma de preliminar, eu não vejo problema. Já numa relação anal, que é muitas que era a próxima pergunta. Nessa questão, aí eu já acho extremamente problemático. Certo, e por tá? quê? Por uma questão de saúde, saúde física e saúde psíquica. A ordem natural das coisas. Exato, a ordem natural das coisas. A saúde física fica muito óbvio. Há um rompimento de um espaço que não é pra ser. Então, eu acho que isso realmente não é saudável fisicamente. Agora, psiquicamente, me preocupa o seguinte. Na condição da mulher, né, numa relação anal, pra mulher não é nem um pouco afetivo receber uma relação dessa forma. Ela pode até aceitar pra não perder o parceiro, pra tentar agradar. Já mostra o problema dela também. Exato. Mas não é afetivo. Até porque a relação anal, conversando com bissexuais, eu tenho um relato da parte deles que o prazer não está na relação, no ânus em si, mas no domínio que se exerce pelo outro. E aí já é um problema seríssimo. E aí já é um problema sério, tá? Porque então, aí você já tá ferindo um princípio da sujeição. Da sujeição. Da agressividade. E da questão de que, peraí, mas o marido ama como Jesus ama a igreja, né? Deus, então é uma coisa ama, assim. Quem ama cuida, quem ama protege. É difícil entender isso nessa situação, né? Exato. Uhum. Então há essa necessidade de domínio sobre o outro, né? Essa demonstração de poder, agressividade e a outra pessoa que está se sujeitando a isso. Então, psiquicamente, é um jogo muito forte. Ou seja, no contexto cristão, isso tem que ser repensado e abolido e eliminado. Eu penso que sim, porque tudo que traz prejuízo psíquico não é plano de Deus. E aí que tá, e a gente tá vivendo, com absoluta certeza, não é plano de Deus. A era que a gente está passando agora, eu penso hoje, muita gente fala de pós-modernidade, até o nosso título é esse, mas que nós estamos numa transição. Né? Uns vão chamar de modernidade líquida, que já passou, é pós-pós, mas eu penso numa transição, que uma era ela muda durante muitos anos. E nesse período que a gente está vivendo agora, eu tenho pensado assim, é tudo muito normal, é indicado para se fazer isso, a ponto de psicologias naturais aí indicarem, olha, coloca uma outra pessoa no seu relacionamento, de repente lá vai trazer um, vai apimentar, né, vai trazer novidade. E é uma parafilia, né? Exato. O voyeurismo. Então, tem esse ponto também. Que é legal de parafilia, tem gente que nem sabe o que é parafilia, só pra gente de repente ir caminhando pro final aqui, quais são algumas principais, assim, parafilias? Então, o voyeurismo, que é a observação da relação, às vezes o indivíduo é casado e paga um outro pra ter uma relação com a própria esposa, pra ele poder estar observando. E tem a ver isso com a questão também, vai ligar com a pornografia? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Tá. E aí, o que mais você tem de parafilias, assim, que são? A zoofilia, que é a relação sexual com animais. Pedofilia, a necrofilia, pedofilia, que é a relação com a criança, que são as formas doentias sexuais. Questão do uso da violência, do masoquismo. Tem casais que sofrem com isso também, né? Entra no princípio da sujeição, agora, né? Exato. Tem uma coisa mais sutil, que já está no mundo cristão de forma muito forte, uma coisa até mais sutil, que é os fetiches, o uso de materiais que se compra em casas de sex shop. Assistir um filme pornográfico. Assistir um filme pornográfico, né? Isso também eu acho bastante perigoso, porque desvirtua o sexo mais uma vez. Pra que é a relação sexual? É pra chegar a um orgasmo e pronto, e acabou? Usando até, às vezes, um material aí comprado, um fetiche? Não é isso o objetivo do sexo. O objetivo do sexo é troca, é esse carinho, é o se doar. Então, todas essas questões acabam desvirtuando e eu acho que levando para aquele outro sentido que nós já conversamos, que é não chegar à plenitude sexual. Então, e você ficar se satisfazendo com banalidades. E eu acho que uma das principais questões que evidencia isso é a presença do adultério entre cristãos. Então, vamos pensar um pouquinho para terminar essa nossa discussão por agora. Nós vamos fazer um outro podcast sobre a pornografia e homossexualidade. A gente vai tratar disso especificamente. Mas vamos pensar um pouco na questão do adultério. Quais são as raízes dessa situação? Que, de repente, é toda essa dificuldade psíquica, emocional, espiritual de se doar e de encontrar a plenitude. E aí você vai buscar isso em outra coisa. E quais são as consequências do adultério? Então, esse é um problema muito sério que a gente trata também nos encontros de casais. A grande maioria dos homens, a grande maioria das traições dentro do casamento, elas são mais efetuadas pelos homens. Eu acho que aí tem uma questão cultural muito forte. Hoje, com a internet, o índice de mulheres que acabam entrando em salas de bate-papo e mais tarde marcando encontros também, infelizmente, está muito alto. Agora, o porquê de que vai ocorrer o adultério são N situações. Existem questões ligadas a abuso em criança, o abuso sexual. O problema é que a pessoa já traz. Autoestima negativa, exato. Autoestima negativa. E tem um mito aí também. Que tem o casal e um adulterou e ele é o 100% errado da situação e culpado? Não necessariamente. Ninguém, obviamente, ninguém faz nada obrigado. Mas, às vezes, é o próprio cônjuge é que leva o outro à situação pela de adultério. Pela não satisfação. Exato. Global também, dessas necessidades emocionais. Também, sexuais. Ou por humilhações, ou por distância. E as consequências disso? Exato. As consequências são terríveis. Acabam que muitas pessoas vivenciam um casamento falso, para manter, até por ser cristão e não querer uma separação. Igreja, exato. E os filhos, essa questão toda. Então fica aquele casamento falso que prejudica muitos filhos. Existe aí também os prejuízos da questão do perdoar entre parentes e continuar junto e ficar massacrando o outro dia após dia, jogando na cara o que aconteceu. Um perdão que não é perdão. Um perdão que não é perdão e passa a destruir literalmente, psiquicamente a outra pessoa, tá? Os prejuízos são muito grandes, né, para as duas pessoas. Ou seja, não vale a pena. Não vale a pena. A traição, ela não vale a pena. O arrependimento acaba ocorrendo e muita dor, muita culpa, muito mal-estar para as duas partes. E quando o arrependimento acontece, ainda ótimo, porque há um Deus no céu que enviou Cristo para morrer. Mas isso. E quando não há arrependimento e só há remorso, aí, pois é, aí como aí é que piora, se resolve, né? Aí piora. Mas e quando há arrependimento pela pessoa que cometeu e o perdão fictício da outra que continua vivendo junto, também é um problema. É devastador. Então, eu digo o seguinte para os nossos ouvintes aí. Se houve um adultério no teu casamento e você mantém casado sem conseguir perdoar, separe. Repense. Porque você se repense. Porque eu sou contra a separação. Mas no caso de você enlouquecer a outra pessoa, é menos pior. Entendi. Professora, percebi que o pano de fundo da nossa discussão, ele ficou em cima da questão da plenitude. Eu gosto muito dessa palavra. Uma palavra que eu gosto muito. Uma realização. Deus, ele traz vida plena. Você vai ter que... Ele te cria para desfrutar do que ele é. Exato. Né? Deus nos faz para essa vida plena. E o pecado nos traz essa coisa, vamos usar aqui, açucarada demais, como se isso fosse melhor que tudo. Mas, na verdade, é só uma ilusão. para não participar do verdadeiro plano de Deus. Exatamente. E pensando nisso, eu quero te pedir duas coisas. Primeira, que você deixe, de repente, se tiver em mente um título, um livro, um material que seja interessante para quem está ouvindo ler, buscar certo. Conselhos de algum livro que te ajudou e ajuda outras pessoas, você indica. Uhum. E para ser prático, né? E aí depois, na sequência, pode abrir o seu coração e deixar um recado para quem está buscando essa plenitude e está tendo essas lutas naturais do ser humano, essas inconstâncias, mas que está na busca, está ouvindo a gente e de repente está despertando para novas perspectivas. Assim. Certo, legal. Existem muitos materiais hoje, né? Para ler, para buscar. Mas um que de repente me veio à mente e que é uma das grandes problemáticas na relação sexual, na vida sexual, é a questão do abuso infantil, né? Principalmente por parte das mulheres. Isso atrapalha muito. Então eu quero deixar aqui um livro chamado Lágrimas Secretas. Lágrimas Secretas. Esse livro vai tratar da questão da sexualidade de uma forma mais específica, patológica. Muito interessante. Uhum. Mas existem muitas literaturas boas. Mente, Caráter, né? E Personalidade é um livro Mente, legal. Mente, Caráter é um excelente pra livro. Mente, Caráter. É, né? Isso, para o crescimento existencial. Uhum. É um livro fantástico, uma ótima indicação também. Agora, um recado assim geral que eu diria nesse... Abra o seu coração. Nesse diga âmbito. Aquilo que você tem vontade de dizer para todos. Então, é que nós temos que procurar, antes de mais nada, essa vida plena que Deus, ele realmente é o programa dele para nós. Então, para isso, nós precisamos ler, nós precisamos nos esforçar e cuidar de nós mesmos. Eu gosto de uma frase de Jean-Paul Sartre: não importa o que fizeram do homem, o que importa é o que o homem faz daquilo que fizeram dele. Ou seja, não importa o que você já passou até aqui, não importa se você é virgem, se você não é virgem, se já aconteceu alguma coisa que não deveria ter acontecido, lute, se perdoa, reconstrua e vá em busca dessa plenitude, dessa felicidade plena que Deus deseja realmente para nós. E tudo isto que a gente acaba aprendendo na mídia, tudo isso é ilusão. A felicidade verdadeira, ela está nessa reação adequada diante do casamento, do exercício da nossa sexualidade, do exercício sexual em si. Aí sim, isso é felicidade. Legal. Professora, muito obrigado. Muito obrigado. Nós contamos com a tua presença mais pra frente no podcast Geração 48. Que Deus tá, abençoe okay. a todos os ouvintes também. Um abraço. Valeu.